do desvio ali do 771. Sete do 771, estou na chegada do Médio 1, a Cruz de Cap, descendo para 2010, o time de Salvador, 1-0, 2-1, pelo final F, X-Ray, cabeceira 1-0, chama de Bulgária. Sete para 2010, 1-0, 2-1, ajuste, na Cruz de Cap, pela DLS, encostabiliza a DLS, aceita 1-0, 2-771. Estimado de pouso na 806. Reporte a Oeste, contra 208. Controle ao papapá Juliette Juliette Zulu para cima. Juliette Juliette Zulu, vice gestão a critério, dessa condição Juliette, após cruzar 3.500 pés. Vamos. Papá Romeu, Sierra de Alfa Fox, confirma estimado para 3 Santana. Mais 20 minutos. Cliente, não posso informar o CP, a 20 minutos de 3 Santana, chame a rádio na frequência 131 decimal 3. 3603, está covando um pouquinho antes aqui em função de informações, ok? Comprei o ciente. Ajuda em 771, chama pelo frequência 118, decimal 95. Eu trago 57, eu vou dar 771. 255, qual a velocidade? Mantendo 2509, vou 2526. Deixa eu chamar minha 141, né? Diz a velocidade para 2509, está pedindo tráfego 203 milhas. Com 2509, o ponto 7378. Chamar minha 141, copiou com tudo? Chamar minha 141, segura a velocidade para 2509. É o número 2 na aproximação. Está seguindo para a de 12 horas, 13 milhas, e 2737 com 2509. Para 3 mil pés, que é a zona 021. Descendo para 3.000 pés com o mês 21, voo 265. Dessa para 2.000 pés, ILS que foi autorizado e está estabilizado. 2.000 autorizado ILS 8.0, vai encontrar estabilizado com o 2.6. Puxarão 6141, dessa para 4.000 pés, que é legal, na 021. 4.021, Xarão 6141. Estabilizado agora, vamos ver se tem tempo. Quem chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1985, vamos ver se tem tempo. Eu chamo 6141 e ele é essa que foi autorizado, informe quando estabilizado. Estabilizado, 6141. Estabilizado. Corona 255, autorizado com posição 0, 2, 0, 0 graus, 129, registro 88, 10, 21. É, o que é autorizado o ponto, pessoal, 0, vamos ver se é. Vou confirmar, o vento é 2 ou 12 nós. 1 ou 2 nós? 1 ou 2 nós, obrigado. Está pronto, pode esperar, 3437 ali, mantém capturando a zero, vai agilizar a manobra. Ali, mantém, vai agilizar a manobra. visualizando a decolagem, pressionando 7, o vento 220 graus, 129. Bravo, leve pra passar, quero ficar. É 141. Aí 4422, você é a identificação do seu via chegada por Médio 1, para nível de voo 050. Por Médio 1, 050, ajuda a sua vida. Estou olhando. Estou olhando, papapá, essa para a terra. Papá, autorizada a ganhar, mantém cabeceira na zero. 2200, via saída Médio. 200, sai da mão, né, pra passar. 1395, autorizado para 2010, e o está no estabilizado. Alfa Lima Papa Romeo, Eco X-Ray na fase Colossango, Uno cruzando agora 1100. Romeo Eco X-Ray, você está com a tua guarda coragem, mantendo o 360 via saída São Bruno. 360 via saída ao X-Ray Papa. 3788, autorizado 3 de Paulo Afonso. Paulo Afonso, muito obrigado. Controle, Oceania 6320, informação Romeu. Oceania 6320, acima de identificação na prova de Brunel de Vista para 0050. Esse é o 050, cidade do WhatsApp 6320. Mantenha para o de Brunel, Oceania 6320. Seis, informo que irá aguardar em torno de mais um minuto. 378, confirma a ponta que eu queria agora. Boa noite. Certo, informe a pessoa que for o seu plano de vista 3378, passe uma posição de 10 horas, 11 milhas, cruzando de 100 para o nível 150 a 722. É motivo para a sua instrução no nível 090. Positivo. Vai, está apenas contornando um cômodo. Vamos iniciar mais uma curva à esquerda e interceptar a saída. Após a sua Lima, deu 3378, confirme quando tiver condições de voar na cor de código. Já presente, inicialmente pode voar código. Sete, voa código e aguarde para subir. Código e aguarde, 3378. Contando Salvador, Papa Romeu, 9-2-5, e o Papa Galera Vertical, em Floresta Flã, 1-2-10. Papa Romeu, Novando, Rosca, Winston, Montanha, 1-2-10, via Corredor Axé. Montanha, 1-2-10, Corredor Axé, 9-2-5. 3378, autorizado, subida para o nível de voo, 1-0-0. 1-0-0, 7-8. Desça para 2.000 tens, que legal a 0.020 e ele é estabilizado em forma estabilizada. 3.000, tomara estabilizado, né? Autorizado 2000, forma eterna. Vou falar. 320, desvio à esquerda 050 por 05 milhas. Depois da proa, dona. Certo, chama 320, está livre de desvio em forma alterna na proa da posição dona. O marido do dona, 320. Salvador, 1-2-0-10-80. Salvador, boa tarde, São 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Contato radar na decolagem, sobre manto nível 340, via saída, só voo é novo. Controle 3144, nossa prova, pode prosseguir com a descida. Autorizando 44, vice, mantenha 410, Jesus centímetro 1020. 4000 com 1020, obrigado. A fila já é na 320, estamos estabilizados para o procedimento LS, por pista no zero. São 3805, vem lida. Obrigado, Lida. Na 3378, chama agora centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45, passando nível 1970. Certo, chama Recife, dá uma boa tarde. Mantenha a 2020, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, até o resto. Afirma, na número 5, confirma estimado de regresso. Estimado 1 hora e 40, pode informar. Obrigado, sequência livre. Solução motor, mostra, contagem, voo 2008, informação Serra, cruzando nível 230, turno 60. Voo 2008, acione educação, via chegada com médio 1, vê se mantém ao nível 060. Ajuste o altímetro no 020. Qual é o nível? 060, visto? Acima, 060. Sim, 060, deu chegado. Voo 2008. 2788, mantendo em voo 50, chama agora 536 na frequência 1685, alterna 1245. Recife 2685, alterna 1245. Boa tarde. Chama agora 76 na frequência 128 decimal 3, voltando 125 decimal 1. 2235, boa tarde. Estou utilizando 44, completo sinal, chama o torre 118 decimal 95. Zona 55, interna direita, chama só 1219. Atendia à direita 1219, 6320. Desça via chegada no MED 1 para o nível 070. Ajuste o altímetro 1020. 1020, desça via. Chame na interseção com o ingresso, Controle Salvador, muito boa tarde, com 885, passo nível 200. Salvador, boa tarde, tá 31254, informação Romeu, descendo restrito 180. Passagem 2230, acende indicação via chegada man, desça e mantém nível 080. Ajuste o altímetro no 020. Salvador, voo 185. Voo 185, ação, licitação, via chegada. Peço décima até 4 mil pés. Ajuste altímetro na 0 do exame. 4 mil, 0 do exame. 154, ação, licitação, deixa via chegada Bomed 1 para o nível 090. Via Bomed 1, 090, 231, 54. 3 Salvador, passarei 230, ação, licitação. Via chegada, manda esse mantém 080. Esse foi via chegada 2230. Gol 1964, chama o sinal Salvador na frequência 119, decimal 8. 198, boa, obrigado. Controle 2008, faz São Jesus à direita para o 050. Golden 008, sete giros, só vai estar na produção. Gostaria de aproveitar 2008. Golden 008, chame final, Salvador, a proposta 119, 2008.